Fecha os teus olhos, irmão. Eu quero experiências de ouvir a tua voz, Senhor. Ore ao Senhor assim. Eu quero experiências de ouvir a tua voz, Senhor. Fale com Ele. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito Santo, estimulado, incentivado, conduzido pelo teu Espírito Santo a te consultar sobre os mínimos detalhes. Estudar a tua palavra, praticar a tua palavra, buscar a tua palavra, a fim de ouvir a tua voz, sintonizar minha vida, desvencilhar-me das tantas atividades, tantos embaraços desse mundo, dos temores, dos medos, dos meus raciocínios, dos meus pensamentos. Paulo diz: eu levo cativo o meu pensamento a Cristo Jesus, para que Ele encha o meu espírito da sua palavra, da sua presença. Deus vai falar comigo. Eu vou ouvir a voz dEle. Eu vou colocar em prática. Eu vou ter minhas experiências com o Senhor. Eu vou ver minha vida sendo completamente transformada por Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus. Deus respondendo. Deus já. Ore ao Senhor assim, irmão. Se há um motivo que você já tem para consultar ao Senhor, consulte-o. Senhor, eu estou fazendo uma consulta ao Senhor. Pode ser que a resposta dure, demore alguns dias, a noite toda, mas eu saberei que o Senhor está me respondendo. Eu ouvirei a tua voz. Eu vou desacelerar meu agito para ouvir a tua voz. Eu não quero sair nessa vida dando 100 tiros para acertar um. Eu prefiro parar na tua presença. E no tempo que eu gastaria, eu dar um tiro só e acertar tudo. Eu quero uma atitude só, um passo só, uma decisão só, que me põe no centro da tua vontade. Como o efeito dominó, desata todas as outras coisas, resolve tudo mais. Uma só palavra, basta só uma palavra tua, Senhor. O Senhor já liberou todas que eu necessito na minha vida, diz a tua palavra. Eu é que não estou sabendo ouvir, mas eu estou decidido diante do Senhor a ouvir a tua palavra. Ouvir a tua voz, aprender a ouvir a tua voz. Ore ao Senhor e diga isso a Ele. Se você já tem um motivo para uma consulta ao Senhor, se você com humildade está dizendo a Ele: eu quero todo o meu coração, buscando, caçando, diligentemente procurando, isso é consultar ao Senhor, em adoração, em rendição, prostrado no teu altar. Não é fazer uma pergunta de alguém que está completamente em dúvida e quer desafiar. Vamos ver se o Senhor vai falar mesmo. Não, o Senhor não perde tempo com gente incrédula. Mas o Senhor se derrama para aqueles que com humildade dizem: creio, Senhor. Eu creio. Eu recebo. E eu me prostro diante do teu altar para consultar ao Senhor. E permaneço no teu altar para ouvir o teu já, a tua voz, teu decreto, teu estabelecimento, teu comando, a tua voz. Se você quer responder assim a Ele, tendo já um motivo ou não,